salvo, né? É. É, deixa com o mestre que sabe, né? Ai, ai. Já estou gastando aqui o meu fôlego contando história do Toradinho. São os personagens interessantes. Nossa, essa não. Essa do Mancini. Saber se. Difícil mesmo é criar o personagem. Isso aqui é. Bom, personagem, nós falamos do personagem. É, e vamos falar, quando entrar na fase prática, aí que. Porque realmente você, essas técnicas de roteiro, tudo, você só aprende na prática. É, isso não tem sentido a teoria disso, sabe? Nem é de muito interesse também. Ah, eu fico meio surpreso que os analistas de roteiro, desses editais, etc., atualmente ficam vendo livros sobre roteiro e... Condena? É, e usam muito o Robert McKee, a terminologia do Robert McKee e tudo, o que é uma coisa meio sem sentido, porque esses elementos de criação de roteiro que a gente discute, todos os livros de screenwriting que existem e tudo, uma coisa tem que ficar bem clara. Não se trata de regras normativas. Não é uma estética. Não está se dizendo que um roteiro precisa ser assim, desse jeito. Absolutamente. Quando há isso, e é esse o engano que parece estar cometendo esses analistas, porque eles ficam cobrando dos roteiristas que querem um dinheirinho, dos estados lá, para fazer tudo, ficam cobrando a conformidade com as leis do Robert McKee. Não tem o menor sentido disso. Né? Eu fui amigo com o padre, era padrinho do meu filho, mais novo, do Glauber Rocha. Imagina se bota o Glauber Rocha. Pô, ele é reprovado completamente. É um filme do Glauber. Não é que veio o topete de transgredir todas as regras. O Glauber gostava de transgredir, ele conhecia as regras do roteiro. Você pode dar um exemplo pra gente? Hã? Como é que se transgride uma... Você deu o exemplo do Bertolt Brecht, né? Que fazia as peças num tempo passado, que tinha uma... É, uhum. Olha, ali, no caso do Brecht, é muito fácil dizer isso, porque Brecht, embora tivesse tido um começo juvenil bem anarquista, bem influenciado pela avant-garde do teatro europeu, e por isso equiparado a mestres dessa avant-garde, como Artaud e outros, né? Ele tornou-se comunista. E ficou um racionalista muito, muito, como é que eu vou dizer? Muito austero, muito certinho, sabe? Ele acreditava que a interpretação do materialismo histórico era uma ciência de rigor. Como Karl Marx acreditava. Como Karl Marx, exatamente, como Karl Marx. Ele achava que era uma... E que o teatro épico devia ensinar isso para as pessoas. As pessoas deviam aprender isso. Era um teatro, como ele diz assim, para as pessoas da nova era científica, porque o triunfo do socialismo se identificaria com o triunfo da ciência. As ciências exatas, inclusive história, economia, tudo isso era considerado por do Brecht, como só pelos marxistas, são ciências exatas. Né? Então, ele tinha isso. Agora, o Glauber não. O Glauber era maluco, beleza mesmo. O Glauber, ele fazia um roteiro dentro de todas as normas. Depois, quando filmava, ele desmanchava aquilo. Ele desmanchava. Eu vi a filmagem do Glauber, em que ele fazia uma sequência se ele fez um Deus do Diabo da Terra do Sol, demais. O roteiro do Deus do Diabo da Terra do Sol era todo decupado em planos. Quando chegava na hora de filmar, ele juntava os planos todos num plano de sequência e instruía o fotógrafo, o cameraman dele, que era o Waldemar Lima, a filmar tudo junto. Então, a plaquete do filme do Glauber dizia assim, plaquete, sequência 22 a 54. Estavam todas juntas, todos os planos estavam juntos ali. Né? Então, eles marcavam os atores. O Otto, caminha para cá. Eu, não, caminha para lá. Waldemar, você entra no meio dos dois e faz isso. Tá. Aí, marcava o plano todo. Foi naquele tempo... Era com película. Película era uma nota, né? Uma película era uma coisa incrível, né? Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia tem essas câmeras de... Grava em HD, em disco, né? Pode filmar à vontade num lugar. Chega ali dentro. É. Mas aí, ele ensaiava tudo meticulosamente. Até todo mundo está fazendo aquilo perfeito. Quando estava tudo perfeito, ele dizia, vamos rodar. Ele vai começar a queimar dinheiro, né? Vamos rodar. Quando começava a rodar, ele gritava, pode mais, não vai precisar, não, vai para o outro. Jonas, senta, não, não fiz. Otto, não, vai para esse lado, vai para o outro. Ele mudava tudo. E o Waldemar vai com a câmera, quer dizer, para ser cinegrafista do Glauber, ele é ator do Glauber, precisava ter muita paciência, né? Ele ensaiava tudo de um jeito para fazer tudo diferente. Ele adorava uma história que ele contava, que era certamente fictícia. Que uma das admirações dele maiores era o Buñuel. Ele dizia que o Buñuel, que ele tinha visto o Buñuel filmar, e que o Buñuel tinha preparado um plano, que eu tinha enquadrado com o diretor de fotografia direitinho, falando como é que era. Marcado os atores, feito tudo direitinho. Quando estava tudo pronto para rodar, o Buñuel deu um esbarrão na câmera e disse, agora roda. Tinha que desmanchar aquele negócio todo, né, meticulosamente preparado antes. Então, isso é uma prerrogativa da arte. E é uma prerrogativa do artista. O artista tem a liberdade para fazer o que quiser. Então não pode estar submetendo o artista a normas. Então o que a gente está tratando aqui não é de normas. Não são critérios de avaliação estética. São auxílios para quem quer escrever um texto e está precisando de ajuda. Oi, desculpa. Então, eu acho importante deixar bem claro isso, sabe? Que quando começa assim, a julgar um roteiro dizendo assim, ah, porque o ataque não está no lugar certo, porque o clima está errado, o midpoint não é aí, eu já desconheço tudo, porque isso tudo só serve para fazer e não para julgar, depois que a obra está pronta. Hã? Então nós vamos ver essas coisas que servem para nos ajudar, mas que não temos, eu acredito, a permissão de usá-la como norma, como critério de avaliação de nada. Então, quando você faz um projeto de um filme para apresentar para uma produtora, né, essas coisas eles pedem. Storyline, nós vimos que é storyline, é um resumo mais sintético possível, né? Uma especialidade tem que ter 5 linhas. Quer dizer que não pode ter 6 ou 7. Então tem que ter cinco linhas, e tem que falar do filme, tem que ter o começo do filme, no meio do filme e o fim do filme. Tem que estar a história completa ali, resumida, né? Depois tem a sinopse ou o argumento. Sinopse na televisão, argumento no cinema. Que é uma narrativa da história feita sempre no tempo presente. Ao contrário das narrativas escritas para serem autônomas, romances, contos, etc., não se usa o tempo passado, é tudo no presente. Porque o filme você vê a coisa acontecer no presente. O momento em que cada coisa acontece é o momento que você está assistindo. Outra coisa importante nessa história, não sei se eu falei, nós falamos de história, é que essa sinopse, argumento, não deve ter pretensão literária. Sabe? Deve procurar indicar os eventos, o que acontece, da maneira mais simples e direta possível. Começar a fazer muito enfeite literário, né? Tem sentido. E eu, quando me trazem sinopses, argumentos assim, trabalhados literariamente, eu escolhemos logo. Eu digo logo, você não entendeu. Você vai ser contista, vai ser romancista, vai fazer literatura. Quem sabe acaba na Academia Brasileira de Letras. Mas aqui não precisa nada disso. Tem que ser claro, objetivo e narrando os acontecimentos, os eventos que vão formar a trama do filme, né? E depois a outra parte que eles sempre exigem é o perfil de personagem, sobre a qual nós falamos a última vez. Muito bem. Nosso tema de hoje é cena. Então, nós entramos propriamente no terreno propriamente dito da criação do roteiro. A gente já sabe que o roteiro tem uma história, que tem uma estrutura, que obedece uma curva dramática, que tem exposição, ataque, complicação, clímax, resolução. Agora, a gente tem que saber que cenas vão entrar. Então, a primeira coisa vai ser uma escolha de cenas dessa história que vão compor o filme. Vocês vão escolher assim. Depois, a segunda parte vai ser desenvolver a cena. Mas a primeira é a escolha das cenas. A escolha das cenas é exposta numa parte do trabalho de criação do roteiro que os produtores não se importam de não ver, não querem saber. É uma coisa só para o próprio roteirista, mas é uma coisa essencial para o roteirista, que se chama escaleta. A escaleta é o esqueleto do roteiro. A escaleta tem cabeçalho igual ao do roteiro. O cabeçalho do roteiro disse primeiro se é interior ou exterior, depois onde se passa a cena e depois, no final, se é dia ou noite. O local onde se passa a cena é o que decide para a mudança de cena. Por que isso é uma cena? Porque a ação está em um lugar. Se passou para outro lugar, é outra cena. Nós estamos aqui conversando, isso aqui é uma cena. Se a gente sair e for lá para baixo, é outra cena. Se entrar no táxi, é outra cena. Se eu entrar no táxi, se eu entrar no carro, é outra cena. Vai para outro lugar, é outra cena. Toda vez que muda de lugar, é outra cena. Então é um outro cabeçalho. O início do cabeçalho serve para você avaliar se a sua história está sendo contada mais em interior, mais em exterior. Aí depende dos seus objetivos. Você pode achar que eu estou fazendo um filme de ação de época e quase não tem exterior. um filme de capa e espada e não tem exterior, lutas no exterior, porque sabe, interior, tudo, um teto interior é com um teto em cima da cabeça. Céu é exterior. Né? Então serve para você ter esse controle. Ah, depois você bota o lugar onde a cena passa e depois se é dia ou noite, para você ter um controle da sucessão dos dias e das noites. Porque se você está acompanhando a ação dia, aí está essa cena de noite, aí você quer voltar para o dia, não pode voltar para o mesmo dia de antes, porque ele teve uma noite. Então você é o dia seguinte. Então se vem dia de novo, é o dia seguinte. Então você tem, através dessa notação do cabeçalho, o controle da sucessão dos dias e das noites na apresentação de sua história. Muito bem. Aí depois, na escaleta, você resume o que acontece naquela cena. Com a especial tarefa de indicar por que que aquela cena é necessária no roteiro. Porque uma cena que é desnecessária não precisa entrar no roteiro, vai falar tudo isso. Ela tem que ter uma função dramática. Em outras palavras, ela tem que fazer que a história avance de alguma maneira. Mesmo que não seja um plot point, um ponto de virada, um ponto importante de mudança de direção da ação na história, pelo menos, é ter um encaminhamento para uma coisa dessa. Estar a caminho de chegar num ponto de virada, né? Então, você está acompanhando a ação. A ação está sendo desenvolvida. Porque quando não há ação, não tem cinema, não tem expressão dramática. Se for só papo, não tem. Por isso que eu sempre implico, quando, por exemplo, fazem sinopse assim, João e Maria conversam. Por que conversam? Não tem conversa de expressão dramática. Quem fica conversando? Conversando à toa? Não, como dizem os entendidos, se dizem assim, diálogo é ação. O diálogo é um meio pelo qual a ação se manifesta. Ela se manifesta por comportamento físico, dá um tapa no outro, dá um beijo, dá um tiro, mas também pela fala. Tem que ser tudo ação. Se não for ação, ficar de conversa fiada, não é o objetivo da expressão dramática. Claro que você vai ver mil filmes que fazem mil coisas com a conversa. Eu espontaneamente aqui me lembrei do Godard, que o Godard dizia que um filme de ficção fica bom quando se aproxima do documentário. E que um documentário fica bom quando se aproxima da ficção. Ele tinha essa teoria. Então, por exemplo, no da Chinoise, a chinesa, que é um filme sobre os jovens rebeldes de Paris, em 1968, né? A maioria dos pais era maoísta. Por isso que a mocinha, que é a principal da história, é a chinesa. Não é uma chinesa de verdade, é uma parisiense. É uma chinesa de ideologia, porque ela é uma estudante francesa. Então, tem um momento no filme, o filme está acontecendo e tal, tem vários problemas lá de organização, na célula deles, tem uma célula de ativistas, maoístas e tudo. Ela pega um trem e encontra o Francis Janson, que era um intelectual francês da época, amigo de Sartre. Escreveu um livro sobre Sartre muito interessante, chamado Problema Moral e o Pensamento de Sartre. Intelectual, era colaborador da revista Letras Modernas. Aí o que acontece? O filme para, porque a música, Francisco Jansson, aí o que você acha disso, daquilo, do nosso movimento, do maoísmo, o que vai acontecer agora, a União Soviética, o que vai fazer? Conversando sobre política com o Francisco Jansson, não avançou nada, é uma coisa de documentário. Então, não pode pegar essa indicação que eu estou dando aqui, o diálogo tem que ser ação, fazer a história avançar, e usar isso como uma norma para dizer que a chinoada de rodar não presta, porque nessa cena a história não avança. Nem o Godard queria que avançasse, ele estava misturando lá, o documentário com a historiazinha dos jovens estudantes de Paris, naquela agitação de 68. Né? Então, mas para efeitos de você aprender a linguagem do roteiro, você é bom que você não comece onde os outros acabam. Deve começar pelo começo. Então, no começo, pelo menos, você tem que escrever diálogos que levem a ação para frente. Agora você me pergunta, mas que cenas eu vou escolher? Disse, bom, a tendência mais que acho mais natural das pessoas é começar do começo, né? Então você fala, a primeira cena vai ser isso, depois a gente vai ter a segunda cena isso, a terceira cena isso. Mas esse é o método mais difícil. É o mais fácil para você se enrolar, se atrapalhar todo. O melhor é você pegar a sua história e ver que ela tem um primeiro ato, um segundo ato e um terceiro ato. Ou seja, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E você pode começar, não do começo, mas como dizia o meu professor, o roteiro se começa a escrever pelo fim. Você tem que inverter a ordem normal. Então você pode chegar e botar qual é que vai ser a cena de clímax. Então você vai escolher o clímax. Na verdade, a ação é feita para conduzir ao clímax. O clímax é que vai materializar a premissa do filme. Então tudo está sendo feito para se chegar naquele clímax. Então você tem que saber qual é o clímax, para saber para onde você vai caminhar. Para onde que você vai levar a ação da história. Isso lhe permite, quando você faz um roteiro, uma adaptação, porque isso assim, ah, bom, então você tem que criar isso. Não, você pode adaptar uma história, mas aí você escolhe daquela na história original, o que é que você vai usar como clímax. Porque essa escolha vai estabelecer a sua versão cinematográfica daquela história. Pode ser que você, como roteirista, escolha uma coisa, pode ser que outro roteirista vai escolher outra. Aí vão ser duas adaptações diferentes. Mas o que vai dar, vai caracterizar a sua adaptação é essa escolha do clímax. Aí, então, você pode, se você tem o clímax, o clímax é no terceiro ato. Você pode ir para o primeiro ato e escolher a cena que é o ataque, ou incidente. Nunca consigo falar isso direito, só para me tratar. Qual é o incidente incitante? Porque esse incidente é que vai incitar a ação, que vai se dirigir para onde? Você já sabe para onde, você não está pegando um avião que não sabe onde é que vai pousar. Está pegando um avião que você sabe que ele vai pousar aqui, no clímax que você escolheu. Então você já tem dois pontos fundamentais. Você vai ter que resolver o miolo entre esses dois pontos. Ou como é que a ação se desdobra do ataque até o clímax. Essa é a parte mais difícil do roteiro. O segundo ato é mais difícil do roteiro, todo mundo sabe. Porque você pode ter avanços, pode ter recursos, novos avanços, dependendo da sua história. Você tem que fazer estabelecendo quais são os plot points, as crises, ou o que não você quiser dar, as viradas mais importantes entre esses dois pontos. O ataque é uma virada, o clímax é uma virada. O ataque é a virada que começa tudo. O clímax é a virada que termina tudo. Agora, as outras viradas que vão conduzindo. Aí, segundo o filho, tem uma importante no final do primeiro ato, que é que encerra o primeiro ato, que é o ato de exposição. E depois o segundo ato tem vários pontos importantes. O Silicúdio botou três midpoints, o pinch one, o pinch two. Então, a terceira cena que você pode escolher na sua história é o que vai ser o midpoint. O que vai estar bem no meio do roteiro, bem no meio do filme. Essa cena de meio de filme, diz o Sid Field, é a primeira cena que aponta claramente, mesmo que o espectador não perceba no momento, para o clímax. Sid Field tinha uma grande admiração pelo roteiro do Chinatown, do Robert Towner, né, com o nome do roteirista. E aí ele ficou procurando onde é que estava o midpoint da história. É a história de um assassinato, em que o John Huston é um capitalista lá, que tem um negócio de água, e a filha dele, a Fedana, casou com um cara que era engenheiro, já que é assassinato. Aparece boiando dentro da piscina. Um negócio assim, e quem matou foi o pai dela, com quem ela tinha um caso, né? Ela tinha um caso incestuoso com o pai, inclusive uma filha que era do pai. Uma cena famosa do Chinatown, que o Jack Nicholson fica esbofeteando a Peidana, porque ele pergunta, e essa menina aí, o que ela falou assim, era minha filha, não, era minha irmã. Aí, então, sabe como você disse que era filha? Assim, não, era minha filha. Não era nada da vida. Porque acho que a mulher não está se resolvendo de dizer se a garota é filha ou irmã. Era filha aí, irmã. Era filha dela e tinha o mesmo pai que ela. Mas, então, a cena do midpoint, do meio, que o Sid Field acabou apontando, no segundo livro dele, no terceiro livro, ele fala disso, ele hesitou muito em que cena era, mas depois ele decidiu por essa. É uma coisa muito simples. O Jack Nicholson, que é o detetive que investiga o assassinato, está olhando na casa da Faye Dunaway e aí ele vê um retrato na parede. E num retrato aparece o pai dela. É a primeira vez que o John Huston, que faz o papel, aparece no filme. E o John Huston que vai se revelar como sendo o assassino. Né? Então é a primeira indicação de como que esse caso policial vai ser resolvido. Então alguma coisa ali indica, aponta de alguma maneira para o final. Bem no meio do filme. É um bom midpoint. Então você tem o começo do filme até o incidente incitante. Hã? Não é isso? Incidente incitante. Essa parte, classicamente, é uma parte de pura exposição. Porque o espectador tem que saber quem são os personagens, o que é que eles fazem na vida, onde é que eles estão, qual é a época que está se passando o filme. Né? Tem que ter essas informações básicas. Isso você tem que fornecer, quanto mais cedo, melhor. Se você já puder botar um pouco de ação nisso, é melhor. Porque essa é uma história interessante. Os filmes, hoje em dia, já de algum tempo, sempre começam com uma cena forte. E depois se entram na exposição. Antigamente não era assim. Se você vê filme na televisão antigos, não tinha esse. Ele chama teaser. Não tinha o teaser no começo. Eles começaram a botar o teaser no começo quando os filmes começaram a ser vistos na televisão. Porque quando esses filmes passavam na televisão, essa parte de pura exposição parecia tão chatinha, só expunha, não acontecia nada de excitante, as pessoas levantavam a bunda na cadeira, jogavam dentro, fazer xixi, alguma coisa. Não, esse negócio se perdia. Então foi na televisão que o teaser foi inventado, para prender o espectador na cadeira. E todos os filmes passaram a usar isso, mesmo exibidos no cinema. Passaram a ser um teaser forte. Muitas vezes, no começo da história, eles não conseguiam uma boa cena de teaser. Então, o que é que faziam? Pegavam a pré-cena do clímax e botavam no começo. Então, no começo aparecia se aproximando do clímax, mas não chegava ao clímax. Deixava para chegar no clímax lá no terceiro ato. Mas já indicava que ia. Quando ia, pum, flashback. Aí o filme era todo contado em flashback. Porque eles tinham antecipado essa cena próxima ao clímax para poder ter uma cena excitante nesse filme. Né? Isso é um recurso que pode ser usado. Mas aí você vai ter que ver que informações você precisa dar até o ataque. Para não falar incidente, incitante, que me atrapalhado. Então eu chamo de ataque. Até o ataque, o que é que é preciso? Não precisa dar informações que não vão ser necessárias para a compreensão da história. As cenas têm que dar as informações que o espectador vai precisar para compreender a história. Aí a ação começa. No ataque. Segundo Sid Field, essa parte inicial deve ter 10 minutos de máximo. Mas pode ter menos, se não for preciso expor muita coisa. Porque quanto mais tempo demorar para ver o ataque, mais chance de levantar a bunda dele. Hã? Mais chance de levantar a bunda dele. Mais chance disso. Tem filme brasileiro, acho que é aquele Eu, Tu, Eles, não sei o que, que é uma história lá da Glória Pires, sim, né? Aquele filme começa tem um quarto de filme antes do ataque. É um rame-rame realmente. Que quando eu assisti, eu fiquei meio desesperado. Mas vai começar a ser. Ficar grávida com várias mulheres. Tem que começar a história. Mas você tendo esses pontos principais, começo até o ataque. Do ataque até o plot point 1. O plot point 1 até o pinch 1, ou pinça 1, foi traduzido aqui. Do pinça 1 até o midpoint, que é o meio. Já tem meio. Aí você tem que resolver a seleção de cena para pedaços menores do filme. E vai conseguir um equilíbrio estrutural. Pode repetir? É que você falou vários que não tinha. É, porque eu acho que eu não falei no pinch one, no pinch two, né? Eu dei só o midpoint, né? Bom, mesmo o midpoint eu ainda tenho. É, o midpoint é o. E esses pontos são pontos em que a ação toma uma nova direção, em que há uma novidade na ação. O midpoint também. Todos eles. todos eles para remontar a Aristóteles devem ter uma peripécia com um reconhecimento. Uma peripécia que leva ao um reconhecimento que leva a uma peripécia. A peripécia é descrita por Aristóteles como uma mudança de sorte do personagem. Ele está se dando bem e de repente acontece uma desgraça qualquer, um obstáculo qualquer. Então, o contrário. Hã? Você falou então de posição, depois do time, que leva no plot 1, no 21, e depois o midpoint. E pode ter também diversos plots e diversos fins durante o tempo. Pode. Bom, aí então. E aí você estabelecendo que cenas são. Vai escrever um pouquinho, assim, um pouco sobre, vai botar quais são os personagens que entram naquela cena e o que é que acontece naquela cena que é importante na história, que contribui para o avanço da história. Escreve. Sumariamente isso. Anota isso. Quer dizer, quando você tiver feito isso, você tem uma escaleta que é o texto. Você roteirizou a história. Não está desenvolvida, as cenas não estão desenvolvidas. Depois tem a segunda parte, que é desenvolver a cena. Mas você tem a escaleta, já te dá uma ideia do filme. Não? Porque você sabe como é que o filme vai evoluindo. Do começo até o final dele. O roteirista pode sugerir a trilha sonora? Se o diretor e o produtor forem simpáticos, ele poderá fazer isso. Se forem duas peças, é melhor ele não se atrever. Porque a gente vai achar o roteirista. Tem coisas assim insignificantes, você só tem que escrever o roteiro. Mas a trilha sonora pode ser importante para o roteiro. É, pode ser. Se você achar, você pode ter um personagem que gosta muito de uma música. Você pode fazer a música e pode não ter. Ah, ele adora o Danúbio Azul. Então, volta e meia que acontece com o personagem, toca o Danúbio Azul. Não, eu não acho. Mas não é exigido de você que você escolha a música. A não ser assim que você não, mas isso aqui é importante para a caracterização do personagem. Você vê, hoje em dia as pessoas nem sabem mais o que é o Danúbio Azul, e o cara é amarrado no Danúbio Azul. Hã? A nova geração, então, nem sabe o que é o Danúbio Azul. Né? É engraçado. Úrsula, você sabe, conhece a música do Danúbio Azul? Viu? Coisa geracional. Ah, qual é o filme? 2001, né? Acho que sim, é. 2001. Usava o Danúbio Azul nas cenas espaciais. Exatamente. Então, quando ficava no espaço, só tocava o Danúbio Azul. Tem um belo teaser, né? Aquele começo do 2001, eu acho fantástico. É, aquela cena. Ah, briga de macaco. Um corte magnífico, um corte. Depois ele fica meio. É. Mas, e tem a elipse, a maior elipse da história do cinema. Né? O macaco pega um pedaço de pau, um osso, joga o osso, aí tem elipse passando o osso. Uma estação espacial, quer dizer, uma elipse de milhares de anos, né? Desde a pré-história lá do macaco até a estação espacial, milhares e milhares de anos. O que é elipse? Como é que define elipse? Elipse é um salto no tempo, né? Você diz aos personagens assim, vamos nos encontrar daqui a 2 horas na Praça General Osório. porta dessas duas estão se encontrando na parede. Que bom, das duas lados. A elipse permite dar surpresas, permite dar efeitos, né? A elipse é um instrumento, é um recurso muito importante para o artista. Ah, a redação aqui de casa, toda uma ideia na minha cabeça. Corta o transitivo. O efeito elipse. O fixador não sabe o que é, mas ele descobre. Você vê que tem filmes que caminham mais devagar. Quando quer caminhar rápido, a elipse é a grande maneira de fazer as coisas andarem. Porque supostamente ela omite coisas desnecessárias. Você não precisa ver. Você pula. É, você acha que são necessários. Pode pular aqui. Aí você faz a elipse. Bom, esses elementos todos, né, vocês vão conhecendo depois com a prática como usar elipse, quando usar o cross-cutting. Cross-cutting. É montagem em paralelo. É quando, em vez de você acompanhar uma ação, você acompanha por duas ações. Ah, você falou. Então você corta de uma para outra, da outra para uma. Você pode fazer até três ações avançando no tempo, cortando de uma para outra. Né? Dá uma dinâmica muito, muito forte para os acontecimentos. Ah, você pode usar índices. Né? Índices são muito interessantes. Porque se você se tornar mestre de índices, você vai adorar o seu filme. Porque os índices consistem em você dar pistas para o espectador. Pistas? Pistas. Que passam desapercebidas. Mas que quando a coisa acontece, o espectador se lembra que ele ganhou a pista. Sabe? Então, os metidos entendidos, você não pode ouvir. O que foi? E quando você usa índice? Como é que, né? Como é que eu escutei direito? Índice. Ah. Índice. Ah, índice. Um índice de livro. São as pistas. É, são as pistas. O Rubens é chato para índice. Ele no encontro final do filme, no meio do filme. É, mas você não deve. O índice não é a revelação. Não, mas ele percebe. O índice é só uma insinuação. Mas ele percebe, vai acontecer. É, a sutileza é para ele. É. Eu percebo a intenção. O espectador só deve ter a certeza quando chegar no fim do filme. É. Mas tem alguns roteiros que você são muito óbvios. Quando você segue receitas de fogo. Você vê, tem um filme todo inteiro construído sobre índices, que chama O Sexto Sentido. Eu estava lembrando desse. É todo construído em cima de índices. É. Todo mundo vê e não percebe os índices. É, eu quando chega no fim, diz assim, ah, logo vi, o cara tá morto. Mentira, não vi nada. Mas tem todos os índices que ninguém vê aquele cara. Só quem vê é o garoto. E tem índices que são falsos, por exemplo. Eu revi esse filme e a mãe do garoto fala com ele, com o cara que tá morto. Assim, mas como é que ele falou se ele tá morto? Não é, em um determinado momento, estão sentados na entrada da casa, a mãe se aproxima, fala com o garoto e dá a entender que ela fala com ele também, porque afinal ele está na casa dela. Mas não pode. Mas eu devo entender que... Se ele está morto, só quem vê é o garoto. Outro que me revoltou muito, não sei se vocês viram, chamou Livro de Eli. Que é um livro, é um filme muito interessante. Pode contar o final? Claro. Que no final descobre que ele é cego. Mas você olha o filme todo tem nada que diga que ele é sério. Não tem nenhum índice. Não. Só se alguém for índice paranormal, porque ele olha para a pessoa, ele pisca. Mas índice deve ter, deve ter. Não, tem índice, mas assim, olha, eu sou um Rubens, eu ouvi que tem uma visão. Assim, não tem como. Eu não consigo ver, assim. Eu fiz só o contrário. Mas você reviu o filme depois? Eu revejo só para ver onde que aparece, assim, que eu possa perceber que o cara é cego. Não tem como. Mas... Bem, ele usa um óculos escuro o filme inteiro. Não, ele tira o óculos. Eu revi o filme só para... Estava brincando com essa coisa de pista, já que você estava falando. Nós acabamos assistindo a tua sériezinha lá do Merlin. Né? Ah, que bom. Cada filósofo que ele põe é a pista. Exatamente. Né? Gostaram? Gostei. Só tem a primeira. Só o primeiro ano, não tem o segundo ano ainda. Não, ainda não. Mas exatamente. Eu entrei no Netflix que ele sugeriu. Tem essa série lá de Barcelona, acho. Merlin, que é um filósofo, professor, nas situações de sala de aula. Eu achei interessante. Até, e assim, as pistas, e ele tem aqui as minhas diferenças com aquele tipo de professor, né? Claro. Aí eu também, porque... Mas as aulas eram boas, né? Mas, de fato, os ensino médio, com os colegas dele, ele era... Eu sei. Não, não é o jeito dele. Eu acho assim... Pessoal. Como é que eu vou... Eu gosto de pensar o filósofo como uma pessoa que não está nem aí, vamos dizer assim, com a moral, não tem erro, mas ética. Ah, sim, isso ele não é. Né? Ele é um pouco manipulador, né? Totalmente. Então, para mim, ele define o sofista mais do que o filósofo. Eu concordo. Mas o barato do filme, o que chama a atenção é justamente isso. Dele quebrar, porque se você fosse fazer um professor... Cadetinha, certinha. Se você não querer ver, ele é um cara que vai chutando, faz, se apaixona pela mãe do aluno, namora com outra professora que já tem um namorado, então ele vai esculhambando todas as relações, rouba o aluno de outro professor, rouba a prova. Aí você começa a ficar chateado com ele, assim, mas ao mesmo tempo você ele tá apaixonando. Você quer ver o que, que ele vai aprontar, assim. Se ele não tivesse essas peripécias, ele é a própria peripécia. Você não desculpa que eu vou no banheiro. Claro. Vocês viram todo já? Já, sabe todo. Não quero dar uma pausa lá. Então eu não conseguia parar. Depois eu vi. Eu não conseguia parar de ver. É. Eu achei interessante. Eu gostei muito. Eu também. E gostei de algumas abordagens dos filósofos, inclusive. Que às vezes tem a ponta. Você vê que os próprios alunos citavam filósofos. Cuidado, falar um legal, eu não tive tempo para ver. Ah, não tem nem como revelar, só assistir. É. É muito rico. É, o final, olha, eu chorei naquele filme. Dele conseguindo trazer o menino. É. Eu chorei. Eu sei. Pode falar. Eu sei o que é aquilo. Troquei que aquele menino aqui. Passou? Eu sei o que é. Não pode ser. Eu tenho. A filha estava quase. Você vai lá torcer. Porque lá, aquele final é tu. É o que? Filha? Não, eu troquei agora. Aproveitei. Estava preocupada aqui, olhando, ela estava piscando. Botei uma, eu troquei antes de vir para cá, porque estava na última barrinha. Uhum. Aí eu falei, vou trocar. Aí botei outra, né? Arranje, acerte a hora. Aí eu fui acertar a hora, aí vi que ela estava só com uma barrinha também. Então eu já estava aqui. Já estava extrapolando tudo quanto é horário. Aí vim. Mas trouxe outro gravador que estava com a filha com mais barrinha. É aqui que eu sou piscando. Black Mirror, eu podia também. Sobre o quê? Black Mirror? Você conhece? Fantástico. Qual é o tema? São são várias histórias sem que separar. Você pode assim, olhar a série e você ver e você pode assistir esse. Não tem problema algum. Ah, não tem ligação com... Mas cada história é uma crítica severa. Severa, sim. A algum padrão social arraigado. Ah, daí o nome. Tem, ele se envolve um pouco com a tecnologia. Tem, sim, um é verdade. Acho que pode falar de tecnologia. É bem futurista. Assim, um todo, assim, em geral, ele é. Mas... É muito... Mexe muito. Muito tocante. É muito tocante. É. Você pode ver um filme e você... É. Muito foda. Estou falando assim de rever seus conceitos. Tem uns que são críticas ao próprio filme, a própria cinema, a própria mídia que critica. Teve episódios que eu tive que parar no meio, assim. É. Okay. E tem uns finais que são revoltantes. É muito bom. Agora assistir os filmes pensando no que você falou pra gente. Vamos ver se cadê a pista? Isso é uma água? Não tem aqui. Isso é água, não adianta nada. Tem que ficar paradinho. Que eu gostaria de ver. De quê? Black Mirror. É uma série da Netflix. Posso Netflix. Espelhos. Como é o nome mesmo? Espelho. Black Mirror. Espelho Mirror. Eu estou vendo uma série da Netflix agora. Minha mulher que escolheu lá. Nossa amiga. The Americans. É a história de um casal de espiões russos nos Estados Unidos. Aí eles foram treinados para espionar nos Estados Unidos, constituindo uma família. Então eles se apresentam como dois americanos, eles falam inglês igual americano. E eles casam, têm dois filhos. Os filhos crescem como americanos e eles são espiões da KGB. Eles confiam que ela é agente duplo, não é isso? Não. O agente duplo que tem na história é uma outra agente da KGB que tem um caso com um agente do FBI. Que é casado. Então ela tem dois namorados. Ela tem um namorado que é da KGB, feito ela, na Embaixada Soviética, e tem outro caso com o americano. Sabe? Então ela faz um jogo com os dois, assim. E tá, um capítulo tá, já ela precisa se dar mal. Mas ela é espiã brava. E a gente duplo tem que ser muito hábil, né? Pra tapear os dois lados ao mesmo tempo. Que nem o José Dirceu, né? José Dirceu passou uma época como... depois da ditadura, né? Como um cidadão que não casou com uma pessoa, mudou a identidade, mudou tudo. Aí depois que acabou a perseguição, ele saiu e falou, olha, tchau, eu não sou quem você pensa que eu sou, sou outra pessoa. Você conhece essa história? Não, do, da esposa dele? É. Mas é brabo o negócio de agente, assim, espião, que recebe ordem para matar, tem que matar. Vai e mata, não tem conversa. Treinamento dos aprendentes. Senhores e senhores, Smith. Aquele negócio da License to Kill 007 é todo agente assim, de campo, pensa. Não só licença, às vezes é óbvio. Mostrou já, né? e matam mesmo. E aí matam a dessa. De vez em quando eles têm que ser mortos porque eles queimaram o filme. Né? Hã? E às vezes eles têm que ser mortos porque você tem que queimar o filme. Não é? Deve ter isso também. Bom, vamos só seguir aqui para completar o nosso assunto, que é, a gente falou da escolha de cena, agora tem um problema da construção da cena. A cena pode ser concebida, como todo roteiro, como uma curva dramática. Você disse estruturalmente uma curva dramática. Então a cena teria exposição, ataque, complicação, clímax e resolução. A diferença da cena para todo o roteiro é que você frequentemente não precisa usar todas as partes da estrutura. Você usa uma só. Talvez no começo do filme você use nas cenas mais a parte de exposição. No final do filme você use mais as partes de clímax da cena, quando a coisa esquenta, né? Então você corta a cena como for conveniente. Você tem que fazer uma coisa chamada ligação das cenas, ou emenda das cenas, que é a relação da emenda, que é a relação da cena com a cena que vem antes, e a relação da cena com a cena que vem depois. Deve haver uma relação. Um roteirista assim, você pode pensar o seguinte, que cada cena responde uma pergunta que foi colocada pela cena anterior e propõe uma outra pergunta para a cena que virá depois. É uma maneira de encadear cenas, né, que elas se relacionam, fiquem assim, inteiramente destacadas umas das outras. Elas devem indicar uma continuidade, uma sucessão, uma ação que está sendo desenvolvida. Como é que faz do interior da cena? Para você desenvolver uma cena, mais fácil é você estabelecer o agente da cena. Muitos chamam o dono da cena. É aquele personagem que puxa a ação que acontece na cena. É o personagem principal da cena. É o protagonista da cena. Ah, em televisão é engraçado que nas novelas, os atores que não são os estrelas, frequentemente telefonam para os roteiristas e dizem assim, ô, fulano, meu amigo, escreve uma cena para mim. O que é que ele está pedindo? Uma cena em que ele seja esse protagonista da cena, que puxa a ação da cena, porque esse é o que tem mais destaque na cena. Então você tem que escolher quem é que vai conduzir sua cena. O desenvolvimento da cena pode ser concebido em pequenas unidades de intenção durante a interação do agente com os outros personagens. Essas pequenas unidades que os americanos chamam de beats, batidas. Dá um beat. Então, toda vez que a intenção se modifica, ou que o papo toma um novo rumo, ou que a ação tem uma novidade, é um novo mito. Então, os atores, nos Estados Unidos, pelo menos, os atores são instruídos a dividirem a cena em bits, reconhecerem os bits e dividirem a cena. Stanislavski chamava isso de unidade motivacional. Essas unidades, os pequenos bits que compõem a cena. Então, isso você vê, você está fazendo assim, mas bom dia, boa tarde. Aí o cara diz assim, olha, tem uma coisa muito importante para te dizer, você não vai gostar. Beat. Né? Já põe e empurrou a serena no negócio, o outro lá vai reagir. Então você vai construindo a cena em bits, em pequenas unidades. E se for uma cena de exposição, a exposição é o mais importante, foi uma cena de mais dramática, mais de conflito, uma cena da trama, do desenvolvimento da trama, vai ser diferente. Né? Mas todas vão ser construídas em bits, em unidades motivacionais. Está claro isso? Bom, o dono da cena e os bits. Isso aí, esses dois elementos, para vocês se preocuparem na composição da cena. Ainda aí que vocês não vão fazer, primeiro vão fazer a intenção, o resumo, né, da cena. Para depois a gente fazer o desenvolvimento da cena propriamente dita. Quer dizer, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser uma escaleta. Então, quando a gente for fazer esse trabalho prático, vocês terão escolhido a história, pensado a história em termos de estrutura, como é que vai ser a exposição, como é que vai ser o desenvolvimento da trama, qual é o clímax, que é a primeira coisa. Vai resolver, e depois quais as cenas que vão ser escolhidas para compor a escaleta. Se for tudo bem, a gente tiver tempo, faz o roteiro. Mas até a escaleta a gente tem que estar prontinho. Até a escaleta não dá para fazer, a gente tem que fazer. Porque a escaleta é o que resolve mesmo. Resolveu, pronto, botou a história ali, transformou a história, que é um conto, um pedaço romântico, o que vocês quiserem. Vocês podem escolher à vontade. Né? Motor virou um filme. Você sabe que não é um filme, como é que ele começa, como é que ele se desenvolve, como é que ele pensa. Posso pensar em termos de teatro também, né? Apesar de ele estar trabalhando mais com a ideia de cinema e TV, posso pensar em teatro, né? É, pode. As coisas são mais ou menos as mesmas. Só que você não tem a... essa facilidade de mudar muito de cenário, né? E o diálogo ganha mais importância também, né? Pode. No teatro não tem teaser, né? Normalmente não tem teaser. Não, normalmente não tem. Normalmente não tem. Não tem. É mais complicado fazer, né? É. Como o cinema antigamente não tinha, porque o teatro, você vê, é diferente. Ainda mais hoje em dia, que eu só vejo filme em casa. Nem vou mais ao cinema. Eu vejo filme em casa. Então, precisa de teaser. Né? Porque se você sai, vai ao teatro, tudo, você pode começar com a exposição, todo mundo tem paciência e saco para esperar o ataque e eles estão a começar. Já saiu de casa, né? Sentado, tá sentado. Sentado lá. Você já tem o pensamento, vou fazer meu dinheiro valer a pena, vou ficar sentado até o final. Paguei. Depois, se estiver muito ruim, fica chato sair assim. Não, mas já saiu. Já não. Tem filme que é muito chato. Ok, gente. Perguntas? A pergunta, eu acho que é o nosso retorno. Qual a data que a gente define para reiniciar? Né? Você já traz na primeira aula esse esboço do roteiro. E você já escolhe a história, né? Para a gente já ver o que é que vocês, como é que vocês estão pensando em encaixar a história nesse Para gestar o clima, que vocês têm. Quer dizer, esse primeiro encontro clima. Pode ser para discutir as histórias nossas, é isso? Hã? Mas, primeiro encontro, depois do lançamento do livro, pode ser para discutir as histórias. É. Cada um traz aqui, fala um pouco, é. Você vê se a gente está na direção certa. É. Uhum. Ah, do dia 22 ao dia 29, então, mas o lançamento dia 22, dia 22 é o lançamento do meu livro. Não, é dia 21. Não, passou para 22. Passou para 22. Perdeu. Não, não é, se você não precisa comprar, é te dou viagem. Um dia. Foi lá, a editora que resolveu isso, não sei por quê. Primeiro falaram 21, depois agora estabeleceram 22. É, 22 é quarta-feira, né? É, vai ser numa terça, vai ser na quarta. Então, quando a gente reinicia? É, eu achava que a gente podia reiniciar depois de vocês terem o meu livro. Eu também. Claro, isso. Porque vocês certeza. Davam uma olhada, dava um livro e tal. Não só ter o livro, mas ler o livro. Por isso que eu acho que uma semana depois. É, eu acho o livro um pouco, não é grosso, é fininho. Um pouco assim em cima, assim, na minha opinião. Aí ela também volta. Então seria depois do lançamento, 15 dias depois, é isso? Acho razoável 15 dias. Pra você dar uma. Tá tudo bem? Tudo sim. Bem. Mas não, aí a gente manda o texto ou a gente. Você falou que não precisa mandar o texto. Não, a gente se encontra aqui e eu quero que, né? Antes de pegar o texto para mim, eu quero que vocês contem a história. Boa. E aí é uma história de um filme que já existe ou uma história. Não, a história do filme que vocês vão fazer. Eu penso uma peça de teatro também. Eu tenho então é isso, então a história da peça. Então, mas pode ser o roteiro adaptado, acho que é isso que você perguntou. Não precisa ser original uma história. Isso. Não precisa ser. Adaptado. Se quiser, pode ser. Claro. É, não é. Foi dos americanos, não se começa com história original, não. História original tem muitos problemas de história que tem que resolver. E assim, uma história pronta vai já estar mais ou menos. Né, já está mais ou menos encaminhada para você. Fazer o roteiro em cima dela, a peça. Eu mando. O nosso encontro precisa ter um pai? Então, a continuação é igualzinho isso, do mesmo modelo. Aliás, hoje, pois, eu estou propondo assim: a minha ideia. Esses quatro encontros gerou o primeiro certificado, esse primeiro curso. O segundo grupo pode gerar o roteiro e é um segundo grupo de mais quatro. Quatro encontros de novo, seria? Eu acho que quatro encontros não vai dar para fazer o roteiro, não. Seria o quanto? Dá para fazer o... A escaleta. A escaleta. Tá. Aí depois do terceiro, se fosse o caso, faria o roteiro. É, talvez aí depois da escaleta, aí nem precisa. Aí cada um vai fazer o seu roteiro. Aí então teria um encontro para a escaleta. Não, quatro, no mínimo. Para a escaleta? É, para preparar a escaleta. Agora, o ideal seria fazer mais dois cursos ou fazer em um curso só, um pacote só, você prefere? Vai até o roteiro ou vamos até a escaleta? Não, vamos fazer até a escaleta e vamos ver como é que a gente vai fazer. Uma coisa evoluindo. É. Quatro encontros para a escaleta? É. Uhum. Quatro? Quatro. Então pronto. Eu mando um e-mail depois com as datas e tudo certinho. Funcionando exatamente o mesmo modelo que esse. Mesmo horário, mesmo dia. Só a data que eu não tenho de cabeça que eu sei a agenda aqui, mas depois eu vou. O dia que inicia, né? Eu acho que a gente podia também, antes de passar para eles, se as pessoas quiserem trocar também. Adoro a ideia, eu acho fantástico isso. Entre a gente e trocar uma figurinha. Né? É, até para a gente não queimar o filme. Não queimar o filme. Ficar. Eu gosto disso, claro. E aí talvez eu não sei. Pode, né? Eu não posso dizer logo. Isso é certificado, olha. Obrigado. Você que produziu? É porque eu tinha o filme aberto. Então é o meu. Que é o meu? Ah, já te pegar. Nossa. Ah, o meu tá aí. Boa. Faça o filme, Marcelo. Claro. Vou pescar. Um tipo lindo. Coração na terra. Existe mesmo uma firma, né? É. Com esse problema do ano passado que deu do câncer. Agora a casa aqui você fala um pouco. Mas a ideia era lá com o restaurante, em cima tinha o auditório, ia desenvolver todos os projetos lá. Uhum. Mas aí fechou o restaurante, vendeu o prédio. Mas ainda assim, ainda mais agora a casa. Esse é nosso projeto para depois até na aposentadoria da casa, inclusive. Uhum. É, montar curso, fazer uma coisa levar. Eu quero entrar no ambiente corporativo. Eu também. Eu tenho um projeto pronto, eu tenho um pacote pronto. Engenharia interior. Já está tudo. O produto já está pronto. Engenharia interior. É. Eu quero usar esse nome porque ele já existe. Ele já é uma coisa